Salve, salve, meu mano Pedrão, Raça MC. O recado é esse, irmão. Devemos nos defender, não dar brecha pros nossos inimigos. Sendo assim, sem guerra, não há paz. Temos que ser guerreiros nessa vida, acreditar na verdade e na justiça. Estamos nessa preparado, só observando, tá ligado? Tô de olho no inimigo, não posso dar milho porque na zona de guerra eu avisto o perigo. E eu já tô armado, Jesus tá do meu lado, pode crer que firme e forte eu tô nessa preparado. E tô de olho no inimigo, não posso dar milho porque na zona de guerra eu avisto o perigo. E eu já tô armado, Jesus tá do meu lado, pode crer que firme e forte eu tô nessa preparado. Tô de olho no inimigo, não posso marcar bobeira, não posso ficar de touca, essa vida é derradeira. Cê sabe como é, não é fácil, é cabulosa. Muitos falam que é amigo, mas são serpentes venenosas. Por isso estou a vigiar, não posso me ausentar. Fico só no sapatinho pra poder já destravar. Falando que é fato, mostrando uma realidade. Nesse mundo com certeza o que impera é a vaidade. Quem é periferia mata um leão por dia. Os guerreiros fazem isso, acordam cedo todo dia. Mas eu já relato o que acontece, o que se passa. Pra ver a sua morte, o inimigo serve as taças. Não importa suas cores, nem que são atores. Como disse o Ferrez, os inimigos não mandam flores. Por isso firme e forte estou sempre, faço a minha. Na humilde, na postura, com carisma sigo na linha. Para não dar brecha que o inimigo necessita, já mando poesia com amor, mundo precisa. Então que já se liga que eu mandei o papo reto. Que eu já visto o inimigo, estou ligeiro, estou esperto. Firme e atento, já estou pronto para o bang. Com atitude e informações, os inimigos fiquem danger. Então avante, ataque, não posso amarelar. Falando sempre a verdade, os inimigos vão gelar. Tô de olho no inimigo, não posso dar milho porque na zona de guerra eu avisto o perigo. E eu já tô armado, Jesus tá do meu lado, pode crer que firme e forte eu tô nessa preparado. E tô de olho no inimigo, não posso dar milho porque na zona de guerra eu avisto o perigo. E eu já tô armado, Jesus tá do meu lado, pode crer que firme e forte eu tô nessa preparado. Tô de olho no inimigo que só quer me criticar. Minha maior certeza é quando Jesus voltar. Sem estresse, nem pressa, muito menos frustração. Deus é pai na terra e não religião. Fazer por merecer, presente confirmado. Pois aquele que não é visto nunca será lembrado. Enquanto muitos me julgam, prende as suas armadilhas. A paz interior é cuidar da minha vida. A cena da realidade triste e cruel, os problemas vão acabar quando Deus rasgar o céu. Então reflite, pense e analisa, amigo. O mundo é dos espertos, o céu dos escolhidos. E tô de olho no inimigo, não posso dar milho porque na zona de guerra eu avisto o perigo. E eu já tô armado, Jesus tá do meu lado, pode crer que firme e forte eu tô nessa preparado. E tô de olho no inimigo, não posso dar milho porque na zona de guerra eu avisto o perigo. E eu já tô armado, Jesus tá do meu lado, pode crer que firme e forte eu tô nessa preparado. Dou graças ao Senhor pela dignidade, com louvor e muita prece cultivando a verdade. Estou avante firme, sempre olhando para frente. Efésios 6, a armadura fortalecendo a corrente. Existindo no dia mal, diversidade coisa e tal, pra no fim pernar ser forte na vida essencial. Então nada me resta, firme sempre pela guerra, sempre mantendo a honra no caminhar aqui na terra. Olhando para o lado já vejo o que acontece neste mundo cruel. Nós passamos por vários testes, testando a nossa fé, também a nossa força. Estratégia do inimigo pra te levar até a forca. Mas em Itapevi, conspiração não vai resistir. Estamos aqui de novo, eu e o Raça MC. Tudo junto e misturado, Deus aqui conosco. Te livrar do inimigo, ele também tá aí convosco. Tô de olho no inimigo, não posso dar milho porque na zona de guerra eu avisto o perigo. E eu já tô armado, Jesus tá do meu lado, pode crer que firme e forte eu tô nessa preparado. E tô de olho no inimigo, não posso dar milho porque na zona de guerra eu avisto o perigo. E eu já tô armado, Jesus tá do meu lado, pode crer que firme e forte eu tô nessa preparado. Nas escolas, nas ruas.